arma com flores. Plantei munições no meu jardim. Tenho um olho na minha lágrima. Sou um dos últimos apaixonados que vaga pela Avenida Farrapos. Sim, eu ainda não existo. Nem tudo tem explicação. Há coisas que acontecem que não se explica, não se entende. Só acontecem, há sentimentos na vida que só acontecem, como o amor e a morte que só acontecem. Meu sonho era viver da arte, poder compor o que vivo e viver o que componho. Quando entendi que a maior arte vem dos maiores sonhos que nascem após a morte de um sonho a cada dia que foi. E me mantenho em pé, mesmo ateu, provo pra Deus que sem crença eu tenho fé. E se é que pode ser assim, mas rezo pra que dê certo. E milagres eu realizo pra mim. Foi difícil, enfim, de relance, mas eu nunca quis facilidade. Eu só queria uma chance e me foi dada. Mãe amada, em 95 me lembro. Fiz do dia 27, o primeiro 11 de setembro. E o tempo que foi como o vento te abraça e você não vê. Como não vem meu talento no universo paralelo. Me mantém afirmativo que após a minha morte quais manterá meu sonho vivo. Minha mãe me disse, filho, vá com calma. Meu pai me disse, filho, vá com calma. Pensei até em me vender, mas o diabo não teve o suficiente pra comprar a minha alma. Nem tudo tem explicação. Há coisas que acontecem que não se explica, não se entende. Só acontecem, há sentimentos na vida que só acontecem, como o ódio e a vida que só acontecem entre notas musicais e acordes que durante a canção se perdem. Cultivo lindas flores dos canteiros do Jardim do Éden e desapareço buscando o recomeço até que o êxito insista em dizer que a paz de espírito se encontre em viadutos e não só em um templo budista. Deixamos filhos pro mundo, que deixaram filhos pro mundo, pra que paguem pelos nossos erros e sorte. Pecados são perdoados e erros quase sempre são sinônimo de morte, onde não pode fazer mais do que fazemos. Por muito somos infelizes, pensar que há pessoas felizes com muito menos. E não vemos o que temos, rezemos antes que o tempo nos castigue. O peso da culpa em meus pensamentos pesam, vejo valores que prezam. Mas pra mim mãos que ajudam são mais santas do que poucas que apenas rezam.